Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Debaixo de tuas asas encontra abrigo. Quero ouvir só vocês. Ó Deus, tu és Deus, minha alma tem sede de ti, Senhor. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo porque és bendito, ó Senhor, eterno. Porque és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno, glórias ao Deus eterno. Glória a Deus.